93.7 FM. A informação com Pedro Carvalho. David Sousa, vice-presidente do Agrupamento de Escolas Públicas, afirma que as escolas estão prontas para a reabertura. Vai depender da decisão política que for tomada pelo governo, não é? O que eu lhe posso garantir é que as escolas estão prontas e, portanto, aquilo que nos for pedido, nós seguramente queremos dar uma resposta positiva. Mas essa resposta realmente não nos cabe a nós de mal e, portanto, enfim, temos uma opinião sobre o assunto. Nós achamos que eu creio que é um pouco consensual esta opinião de que começar a desconfinar-se deverá começar pelos mais pequenos, pelo pré-escolar e pelo primeiro ciclo, porque é onde realmente, enfim, talvez mais esteja a notar o impacto deste confinamento. As escolas dizem-se prontas para a reabertura, como ouvimos do vice-presidente do Agrupamento de Escolas Públicas. O Ministério da Saúde criou um grupo de trabalho para rever, no prazo de uma semana, as normas de 2016, que definem o critério de inclusão e exclusão dos doadores de sangue por comportamento sexual. O grupo de trabalho foi constituído por decisão do secretário de Estado Adjunto da Saúde, António Lacerda Salles, na sequência da conclusão do estudo do Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, sobre comportamentos de risco com impacto na segurança do sangue e na gestão de doadores. Com o objetivo de identificar e quebrar redes de contágio, Cascais está a testar regularmente pessoas em situação de sem-abrigo no concelho. A iniciativa decorre de uma parceria da Cruz Vermelha Portuguesa com a Câmara Municipal de Cascais, em articulação com o Agrupamento de Centros de Saúde, o Centro Comunitário de Carcavelos, o Centro de Recursos da Adroana e as instalações do Ser Mais vão realizar testes todas as semanas. O especialista Hélder Mota Filipe explicou que a medida anunciada pelo Governo não influencia a vacina, não há benefício nem risco para o doente. A vacina Pfizer prevê-se o alargamento do intervalo entre as doses, que não tem impacto na segurança ou eficácia da vacina. A regra geral, quando se utiliza um medicamento, é utilizá-los de acordo com as condições que foram aprovadas para a sua utilização. Utilizar fora disso transforma-o num uso off-label, com um conjunto de implicações que tem do ponto de vista regulamentar e que pode ter impacto ou não na segurança. Neste caso particular, de aumento de uma semana no intervalo entre a primeira e a segunda dose, não há qualquer impacto na segurança da vacina ou na eficácia da vacina. Garantias do especialista Hélder Mota Filipe a explicar que a medida anunciada pelo Governo não influencia a vacina. O alargamento do intervalo entre as doses não tem impacto na segurança ou eficácia da vacina. A banda sonora do seu almoço. Lunchtime 93.7 FM. Olá, boa tarde, sou a Mónica Amaral e a partir de agora trago as melhores baladas para a trilha sonora do seu almoço. Enquanto almoça, sempre pode recordar algum momento da sua vida. Fique por aí.